Então, o segundo comprometimento é um mundo dirigido pelo mercado. So the second commitment, at the center of modernity, the market-driven world. Good. Oh, you're brilliant. Actually, just keep going. You're doing great. Just give the rest of this lecture. I'm tired now. You just keep going. So you go translate. Okay, I'll translate. You absolutely. Yeah. Now, of course, there have always been markets. So, claro, sempre existiram mercados. Modernity didn't invent markets. Modernidade, de fato, inventou os mercados. People. Não, desculpa. Não inventou os mercados. People have always exchanged goods. Okay, as pessoas sempre trocaram bens. Scarcity is always needed to be allocated. As coisas foram, as balanças tinham que ser colocadas. However, entretanto, this new center of human agency. Esse novo centro, como sendo o agente humano. It gave a place to economics never known previously. Tem um lugar para a economia que nunca foi conhecido antes. Modernity has surrendered everything to the power of the markets. A modernidade rendeu todas as coisas ao poder do mercado. Now tied to human agency. So, então ligado a esse agente humano. Modern markets are dominated by rules which are severed from the influence of religion. Então os mercados são guiados por regras que estão fora do contexto religioso. Modern markets don't need virtue in order to function. Os mercados não necessitam virtude para funcionar. They simply work by a set of rules which, if you follow, work very well. Eles funcionam com regras que, se você seguir, vai funcionar. I'm reading one of the top English economists at the moment, a guy called Tim Harewood. Eu tô lendo Tim Harewood, que é um dos topos de linha em economia. And he calls the modern markets the perfect truth. Ele fala que os mercados modernos são a verdade perfeita. And I agree with him. At one level, eu concordo com ele. Within its own sphere, it is the perfect truth. Com seus limites, é a verdade perfeita. And it's interesting, many see the modern markets as underwriting the plausibility of atheism. Os mercados modernos estão erodindo a possibilidade do ateísmo. It really is, again, a very strong contender to replace God. E é um adversário muito forte para substituir Deus. But there is a very dark side to the markets. Tem um lado muito escuro aí dos mercados. Very quickly the list. They make us greedy and ungrateful. Eles nos fazem gananciosos e pouco gratos, ingratos. They have created a radical individualism. Eles criaram um individualismo herético, radical. And that's because they're founded on a radical self-interest. Eles criaram um interesse egoísta, radical. It's changed the basis of our meaning system. Mudou nosso sistema de valores. The worth of life is now tied to your level of income. O valor da pessoa, o valor da vida da pessoa depende do tanto que ela ganha. And the markets cover every area of modern life. E o mercado cobre todas as áreas da vida moderna. Traditionally, there were parts of modern life which were shielded from the markets. Tradicionalmente, tem partes da vida moderna que são protegidas desse mercado. Markets didn't touch religion. O mercado não toca religião. Now most churches are under the power of the market. E agora, a maioria das igrejas está sob o poder do mercado. Traditionally, markets didn't touch politics. Tradicionalmente, o mercado não toca política. And all public services were free of the markets. E agora os serviços públicos são todos dominados pelo mercado. Educação, saúde. Now the markets cover everything. Agora o mercado cobre tudo. Now intentional community by way of contrast. Comunidade intencional, para pôr um contraste. Is never driven by market concerns. Não é nunca dirigida por preocupações de mercado. Economics is not the bottom line of Labri. A economia não é a linha do Labri. Now, of course, we're not cut off from modern economics. A gente não está fora dessa economia moderna. But I would say within the life of the intentional community. Mas eu digo que dentro da vida dessa comunidade intencional. A life which covers every part. Uma luz que cobre todas as partes. There's another economy at work. Tem uma nova economia em funcionamento. And I call this the gift economy. Eu chamo a economia de dons. And I started doing a series of lectures from my experience of community of what a gift economy looks like. Dá uma série de exemplos na minha palestra de como que essa economia de dons, de ofertas, parece. Now the gift economy starts with God as the giver of our needs. Essa economia de dádivas começa com Deus como doador de todas as coisas. Libri is not dependent on a flourishing market, it's dependent on God as our sustainer. Libri não depende de um mercado surgindo, mas depende de Deus por cima. And as we receive his gifts within the community, our lives are marked by gratitude. Enquanto a gente recebe essas dádivas de Deus, nossas vidas são marcadas por uma vida de gratidão. There's no place for gratitude within market economy. Não tem lugar para gratidão nessa economia de mercado. Everything you have, you've earned. Todas as coisas que você tem, você mereceu. When you live in a gift economy, it's very different. Quando a gente vive nessa economia de mercado, nessa comunidade intencional, é diferente. I am not naturally a thankful person. Eu não sou naturalmente uma pessoa muito grata, muito agradecida. But living in intentional community, living in Libri, has made me someone who's become very thankful. Mas viver no Libri tem me feito uma pessoa muito grata. Because I keep receiving gifts. Porque eu continuo recebendo, eu sempre estou recebendo dádivas. So many different levels, we live in gift. Em tantos níveis diferentes a gente vive recebendo. This is a radical subversion of modernity. É uma subversão radical da modernidade. I would say something else flows out of this also. Eu vou dizer que alguma coisa mais flui disso também. Because economics is not the bottom line of intentional community. Porque a economia não é a linha de base da comunidade intencional. There's a commitment to a kind of simplicity of lifestyle. Tem comprometimento com o tipo de vida simples, com levar uma vida simples. We don't give in to the lie that the more we acquire, the happier we are. The more we acquire goods. A gente não vive daquele jeito que quanto mais a gente recebe, mais feliz a gente fica. And that's because we're not driven by this economic market economy. É porque a gente não é dirigido por essa economia de mercado. Não. And actually, intentional community protects the center and the ideals by a certain disregard of possessions. De certa forma, a comunidade intencional se preserva não olhando para essa coisa de receber. Where in modernity the ideal is the possessions. De possessão. De fato, na modernidade a ideia é ter possessão, é ter muitas coisas, muitos bens. So because we're not driven by economics primarily, we can not take them so seriously. Então porque a gente não é dirigido pela economia, a gente não leva essa coisa de ter muitos bens como uma coisa séria. The third commitment. O terceiro comprometimento, o mundo dirigido pela política. Now again, human groups have always had to engage in politics. There's always been governance. Sempre existiram governadores, sempre existiram grupos dirigidos por governadores. The difference with modernity is just how deeply politics shapes our lives. A diferença na modernidade é como profundamente a política molda a sua vida. Modernity is very much a politically driven reality. Modernidade é uma realidade muito mais dirigida pela política. And I think the energy that human groups once gave to religious aspirations are now focused on political organization. Então, a energia que as pessoas em algum tempo deram para a religião agora está toda focalizada na política. And this is where, by means of human agency, we maintain control over the social sphere. E é dessa forma que, por causa da gente humana, a gente consegue manter o controle. Now again, I think modernity's commitment to a politically driven world has been marked by lots of successes. Então, a modernidade caracteriza sua vida pelo tanto de sucesso, pela quantidade de sucesso. One example is delivered more freedoms, rights, and privileges for the masses than there was before. Um exemplo disso é ficar dando mais privilégios para as massas do que o que era dado antes. Once again, we can see another thumbs up for modernity's new God replacement. Mais uma vez, a gente vê um joinha para essa substituição de Deus. But again, it's been at a significant cost. Mas de novo a gente vê um custo significante. I mentioned two. Eu vou mencionar dois. There's been a change from how we ought to live. Teve uma mudança na maneira pela qual a gente deveria viver. Which is about ethics and virtues. Que é sobre ética e virtude. To a pragmatic approach of simply how we live and how we ought to be managed. Uma aproximação de como que a gente deveria viver e como que a gente deveria gerenciar, ser gerenciado. So the social scientists look and say, this is how the human race is living at this time, this is how we ought to manage them. Então o cientista social olha para a sociedade e fala, bom, é desse jeito que a sociedade está vivendo, mas é desse jeito que a gente tem que gerenciar. So modern political ideologies for me is about how you manage the herds. How you manage what? Herds of sheep and cattle. Por outro lado, So it's not about ethics, it's not about virtues. Não é sobre virtudes e ética, mas é como que a gente vai controlar esse rebanho. It doesn't define the good life in that way. Não define a vida nesse sentido. It's much more pragmatic. É muito mais pragmático. How do we manage people groups effectively? Como que a gente vai gerenciar grupos de pessoas efetivamente? Okay, it's under a program of social science. Seu programa das ciências sociais. And it's concerned much more how we fit into political structures. Estou muito mais preocupado do jeito que a gente encaixa na coisa política. Rather than how political structures fit us as humans. Ao invés de como que a estrutura política se encaixa na gente. G.K. Chesterton said this is the great heresy of modernity. O Chesterton diz que essa é a grande heresia da modernidade. That the individual soul is altered to fit modernity. Que o indivíduo tem que encaixar-se na modernidade. Now, intentional community has a very different commitment. A comunidade intencional tem um comprometimento muito diferente. And again, it's because we bind ourselves around a different center. É porque a gente se liga, a gente se reúne em torno de um centro diferente. The Lord is our head, our leader. O Senhor é nosso cabeça, nosso líder. He is the Lord of all of our life, every aspect of the life of Labrie. Ele é o Senhor de toda a nossa vida, de todos os aspectos da vida no lar. And with Christ at the center of the community around whom we gather. E como Deus é no centro da comunidade, no centro do qual a gente se reúne como comunidade. We see that true freedom is found as we submit to His law. A gente vê que verdadeira liberdade é quando a gente se submete à lei dele. And that's actually where we find the fullest expression of our humanness. E é daí que a gente pode encontrar a expressão completa da nossa humanidade. We become human as we submit to the law of Christ. E se torna humano quando a gente se submete à lei de Cristo. And as we do that together. Então, a gente faz isso junto. Right, I'm going to go quickly now. You guys are beginning to fade. My last point. Meu último ponto, comunidade intencional como subversão das consequências da modernidade. So we've looked at the subversion of modernity center. A gente viu a subversão do centro da modernidade. The commitments, the core commitments that flow out of the center. Os comprometimentos centrais. And now I want to focus on some of the consequences that come out of those commitments. Focalizar nas consequências desse comprometimento. Now I've said that modernity has bestowed many good gifts on us. Então falei que a modernidade nos deu vários benefícios, várias coisas boas. But there has also been devastating costs. Mas também teve custo devastador. Sometimes I look at the modern world and all I can think is this. Algumas vezes eu olho para o mundo moderno e tudo que eu posso pensar é isso. The whole world is going mad. O mundo todo está ficando doido. It looks like modernity is creating a new insanity. Parece que a modernidade está criando uma nova insanidade. Maybe it's not so serious in Brazil. Talvez não seja tão sério no Brasil. I'm sure if I went to São Paulo, I just see very sane, integrated people walking around everywhere. Então, se eu for para São Paulo, vai ver um monte de gente bem sã, andando, se integrando. But I really mean it when I use the word insanity. The effects on human persons of modernity have been devastating. Os efeitos da modernidade no ser humano são devastadores. The consequences of these commitments stink to the high heavens. As consequências devastadoras fedem até os altos céus. Now, very briefly, I'm just going to list. I want to list some of the consequences of modernity and how intentional communities subvert these, overcome them. Eu quero escutar sobre as consequências dessa modernidade e como que a comunidade vai subverter. First one. Primeiro. Pessoa versus desumanização. Modernity, you know, its commitments tend to dehumanize. Modernidade tem essa coisa de desumanizar. intentional community honors the person and actually enhances humanness. Comunidade intencional dá honra à pessoa e ajuda ela a crescer como pessoa. For me, it's one of the great ironies of modernity. Para mim, é uma das grandes ironias da modernidade. Human agency is at the center of modernity. O agente humano está no centro da modernidade. And the same humans become dehumanized. E os mesmos humanos se tornam desumanizados. So a technologically driven world has made humans just part of the machine. Então, esse mundo dirigido pela tecnologia fez o ser humano simplesmente parte da máquina. A market-driven world has made the human an individualist consumer. Essa modernidade fez o cara como um consumidor individual. We're defined by what we consume rather than by what we are. Nós somos definidos por aquilo que a gente consome ao invés de aquilo que a gente é. A politically-driven world has herded us into manageable sections of society. Esse mundo dirigido pela política colocou a gente nesses setores que podem ser dirigidos, uma sociedade pode ser dirigida, gerenciada. No longer do we have unique faces and names and stories. Não importa mais, a gente tem jeitos, histórias e coisas que são só nossas, particulares nossas. Try doing business with any local government bureau. Tente fazer negócio com qualquer escritório. They're totally dehumanized. Eles são completamente desumanizados. The public space of modernity is very hard to be human in. Esse espaço da modernidade, dentro desse espaço da modernidade, é muito difícil ser humano. My point is that intentional community honors the human in a very wonderful way. Meu ponto é que a comunidade intencional dá honra à pessoa de uma forma muito maravilhosa. We gather around a center which is about a personal creator. A gente fica em volta desse centro que é criador pessoal. And this center which we choose intentionally is the only basis for personhood. Esse centro que a gente escolheu é a única base para a gente ter esse caráter humano. My second one. O segundo, integração versus desintegração. The fact is, modernity has gathered around a center that doesn't bind people together. A modernidade tem centro que não faz as pessoas ficarem ligadas e juntas. I believe only religion can bind groups together. Eu acredito que apenas religião pode fazer as pessoas ficarem juntas. Modernity doesn't have a religious center. A modernidade não tem centro religioso. So it does the opposite of binding. It actually fragments humans and human groups. Faz o oposto de juntar, mas fragmenta a sociedade. And that's why the effect of modernity on the structure of our lives is always deeply disintegrating. É por isso que a nossa vida na modernidade está sempre assim desintegrada. So you think of a politically driven world. Pensa num mundo dirigido pela política. It creates two social spheres, the public and the private. Cria dois mundos, então o público e o privado. And these two worlds are so disconnected from each other. É um mundo tão desconectado do outro. Think about a technologically driven world. Pense sobre o mundo dirigido pela tecnologia. Again, how a technologically driven world has broken down community. De novo, o mundo dirigido pela tecnologia é um mundo todo quebrado. Because we're much more mobile now, we can move to other places and work. Porque a gente tem muito mais mobilidade, agora a gente pode se movimentar muito mais facilmente. With all of our sophisticated communication devices, we don't need face-to-face relationships so much. Com todas as nossas coisinhas eletrônicas, a gente não precisa mais ficar olhando face a face para as pessoas. And the economic-driven world has also played its part in disintegration. It's broken down community. Esse mundo dirigido pela economia também tem seu papel em desintegrar a sociedade. Individualist consumerism based on self-interest alienates person from person. Isso faz as pessoas ficarem alienadas umas das outras. Modernity is deeply disintegrated. Modernidade é profundamente desintegrada. Now intentional community moves in the opposite direction. A comunidade intencional vai então numa direção completamente diferente. It's a way of life that is all about shalom. É um jeito de vida que que tem tudo a ver com shalom. Although I don't speak Portuguese, I know all of you know the Hebrew word shalom. Embora eu não fale português, eu sei que todo mundo aqui entende o significado da palavra shalom. Shalom is all about integration. Shalom tem tudo a ver com integração. And that is what community like this provides. Isso é o que uma comunidade como essa provê. The various spheres of life within Labri are integrated without violating boundaries. Todas as esferas da vida estão integradas no Labri sem violar as barreiras, os limites. So within Labri there is a private sphere of life. Dentro do Labri tem uma esfera particular de vida. When you come down to my house to have a meal with me, I like it if you knock on my door before you come in. Você vem comer na minha casa, então eu adoraria que você batesse na porta antes de entrar. Because this is my home. É a minha casa. And if I'm going to welcome you in, it needs to be mine so I can welcome you into my space. Se eu quero te receber bem, então você tem que saber que esse é meu espaço para te receber no meu espaço. Tem que saber que é meu. And the wonderful children that Helen and I have are our children, entrusted to us, not to you. Os filhos que eu e ele tem são nossos filhos, eles confiam na gente. So I get very upset if a student or guest tries to spank one of my children. Então eu fico muito chateado se alguns estudantes tentam bater nos meus filhos. There's a real private sphere there. Tem uma realidade muito particular, privada, particular. And there's a public sphere within Labri. E tem também a esfera pública no Labri. Our public act of worship in our chapel. Nossa atividade em conjunto na capela. Much of our thought is public. É muito mais pública. As we engage ideas. A gente liga as ideias, a gente troca ideias. Our work is public. Much Nosso trabalho of é público. Now my point is that these two realms are deeply connected and integrated. Então meu ponto aqui é que essas duas coisas estão completamente integradas aqui. In modernity there's no connection whatsoever between the private realm and the public realm. Na modernidade não existe qualquer tipo de ligação entre o lado público e o lado privado. When you guys go to work in the morning and leave your private homes, quando vocês vão lá trabalhar de manhã lá nos seus lugares particulares, you might as well get on a space rocket and go to another planet for all the connection there is between these two realms. Você não pega uma nave espacial e sai voando porque você está vivendo dois mundos separados. But in Labri there's a connection between the two. Mas no Labri tem uma conexão entre os dois. It's a reflection of Christ's incarnation. É reflexo da encarnação de Cristo. A real distinction between his two natures. Uma distinção real entre essas duas naturezas. He is divine, he is human. Ele é divino, ele é humano. But the two are perfectly integrated. Mas os dois estão perfeitamente integrados. They're one without destroying the distinct parts. Eles são um sem destruir as partes distintas. That way of integration is part of intentional community. Esse tipo de integração é parte da comunidade intencional. It is such a strong, radical subversion of modernity. É uma subversão tão radical, tão forte. My third point. Meu terceiro ponto. Trinitarianismo versus individualismo. And now, Guilherme, if you could come up and give your lecture again this morning. Então, Guilherme, se você puder vir e dar sua palestra toda de novo, por favor, eu preciso desse ponto. Aqui. 1 hour. Come, the 1 hour in this. 1 hour disso aqui. But it's all that Guilherme was saying. Exactly. Foi tudo que o Guilherme falou hoje. The point is that modernity is radically individualist. Modernidade é radicalmente individualista. Someone told me recently that the English word idiot. Alguém me contou que a palavra em inglês para idiota is the same word for private. É a mesma palavra para particular, para privado. Yeah. And actually, this idea of individualism is a radical privatization. Então, essa ideia de individualismo é uma ideia radical de privatização, de particularização. Now, intentional community provides a completely different basis for life. A comunidade intencional, então, fornece uma base completamente diferente para a vida. The modern individual has to create his own identity. O indivíduo moderno tem que criar sua própria identidade. Always finding new points for identity, but with no relationship. Sempre encontrando novos pontos para a individualidade, mas sem uma conexão. Intentional community has a different basis. It's a Trinitarian basis. A comunidade intencional tem uma base completamente diferente, uma base trinitária. We are who we are as individuals in relationship to the other. This is what Guilherme said. Quem nós somos como indivíduos em relação aos outros, foi o que Guilherme falou. My oldest son, when he was 8 years old, we were having a conversation. Meu filho mais velho, quando ele tinha 8 anos de idade. And I probably was trying to convince him, like I often do, that I was right and he was wrong. A gente tava conversando, mas eu tava como sempre tentando convencer ele que eu tava certo e ele tava errado. He's 8 years old and we're having this conversation. Ele tinha 8 anos de idade quando a gente teve essa conversa. And he says this. He holds up his finger and he says, "Dad, I am not you." Ele levantou o dedo e falou assim, "Papai, eu não sou você." very profound theological statement. Uma coisa muito teológica, profundamente teológica. There is real individuation between us. Realmente, são dois indivíduos diferentes. But I went on to tell him that part of who he is in relationship to me. Eu tentando mostrar para ele que parte do que ele é como indivíduo é o que eu sou. So the fact is we find ourselves who we are, we find our identity in community with others. O fato é que a gente se encontra em comunidade com os outros. And this can happen, as Guilherme was saying this morning, without destroying our individuality. Isso pode ser feito, como Guilherme falou essa manhã, sem destruir a nossa individualidade. Now this is something modernity has no basis for. Essa é alguma coisa que a modernidade não tem base para. That's why there's such a huge identity crisis in the modern world. Tem uma crise de identidade tão forte nessa vida moderna. The majority don't know who they are. Modernidade, eles não sabem quem eles são. And like Madonna, have to keep reinventing themselves. E assim como a Madonna tem que ficar reinventando a mesma. When people come to Labrie, this is what they say, that they find who they are. They find their identity in community. E quando as pessoas vão para Labrie, elas falam que elas encontraram que elas são vivendo em comunidade. My final point, I promise. Meu ponto final, eu prometo. Realidade versus abstração. Modernity is founded on a center and on commitments which are pure abstractions. A modernidade está fundada em abstração, a center, centro, and the commitments, e comprometimento que são pura abstração. In fact, I would say modern life is largely an abstract life. A vida moderna é uma grande abstração, uma vida abstrata. And the thing about all abstractions is that they're thinner than the real world. Uma coisa sobre a abstração é que ela é mais fina, mais tênue do que o mundo real. Now it's interesting, Nietzsche, the great German philosopher. É interessante que o Nietzsche, o filósofo alemão, as he pronounced the death of God, quando ele falou lá sobre a morte de Deus, he saw like a prophet what it would lead to. Ele viu como profeta. He saw that as a world becomes distant from God, it becomes hollowed out. Ele percebeu que o mundo, enquanto ele vai se distanciando de Deus, vai ficando oco, vai se transformando em oco. The texture of life becomes thinner. A textura da vida se torna mais fininha. And that's what I see when I look at modernity. It's a very thin life because it's an abstract life. Quando eu olho para a modernidade, é isso que eu vejo, que ela é fina, porque ela é abstrata. The technologically driven world, the market driven world, the politically driven world, they're all abstractions. O mundo dirigido pela tecnologia, pela economia e pela política é completamente abstrato. Now this is in sharp contrast to intentional community. Está num contraste agudo com a comunidade intencional. Intentional community around this center, which is the living God. A comunidade intencional está em torno desse Deus, um Deus vivo. It's rooted in reality. Enraizado na realidade. It's interesting, some of my friends who are not in Labrie, alguns meus amigos que não estão no Labrie, they're faintly critical at times of my life because I'm not part of the real world. Eles estão frequentemente me criticando pela minha vida em Labrie, porque eu não vivo no mundo real. And the implication, of course, is that out there modernity is real, but my life is not the real world. É uma coisa interessante que para eles a vida deles na modernidade é real, mas a vida deles no Labrie não é real. Now, when I read through our Labrie guest book and I look at the comments that people leave, quando eu vou lá lendo no guest book do Labrie, né, sobre os comentários que as pessoas vão deixando lá, the most frequent description I read in those comments is, "This was reality." Pois, o comentário mais comum lá naquilo é, essa é a realidade. And I believe it is. Eu acredito que ela é. It's modernity which has escaped reality into illusions and abstractions. A modernidade é escape da realidade em ilusões e abstrações. And I believe when we intentionally gather around a center which is the living God. E eu acredito quando a gente intencionalmente, a gente de propósito, vai se reúne em torno desse Deus vivo. We can't help but be connected to community. A gente não consegue evitar de ser conectado à comunidade. I think perhaps the greatest struggle within modernity is the struggle for reality. Eu acho que a luta maior dentro da modernidade é a luta pela realidade. It for me is the number one struggle for Christians who come to Labrie. Para mim é a primeira resistência dos cristãos de vir em Labrie. The struggle to find the reality of their faith. a luta para encontrar a realidade da sua fé. For the majority of Christians from Europe and America, faith has been reduced to abstraction. Where is the reality, they ask? Porque para a maioria dos cristãos dos Estados Unidos e na Europa, a fé deles foi reduzida a uma abstração. Eles querem encontrar onde que a fé deles está. Intentional community provides the basis for connecting people to the real. E a comunidade intencional provê a base para conectar as pessoas para o real. And here I need to add very quickly, reality is hard to bear. Eu vou falar uma citação rápida, a realidade é difícil de lidar. I end on this point. Eu vou terminar aqui. Maybe you think I've described something which is perfection. Talvez vocês pensem que eu descrevi alguma coisa que é perfeição. You come to Labrie and touch reality and you will become undone. Você vai no Labrie, você toca a realidade e você vai ficar desfeito. Most people who come to Labrie are deconstructed. A maioria das pessoas que vão para o Labrie são desconstruídos. It's much easier to live your existence in thin abstractions. É muito mais fácil viver a sua vida em abstrações finas, pouco significativas. Touch reality, the reality of who we are, of who God is deeply unsettling. Tocar a realidade de quem nós somos, de quem Deus é, é assim uma coisa desconfortável, tira do lugar. But for me, better to be in the real and to be in the struggle than to be in abstractions and unreality. Para mim é melhor estar lá nas lutas e tentando achar quem eu sou do que ficar nessa abstração e fora da realidade. So intentional community subverts modernity from moving us from abstractions to reality. A comunidade intencional nos ajuda nos movendo da abstração para a realidade. Well, that's all I'm going to say. Isso é tudo que eu queria dizer. I'd like to open it up for some. We got time for some discussion? Yeah. Então está aberto para discussões. Se alguém tiver alguma pergunta. Much of this needs filling out. Mais isso. It's more of an outline than anything else, but I hope gives you a feel. Foi como que uma visão geral. Deixa eu. Quando eu ouço, pode fazer a pergunta em inglês, que fica mais fácil você comunicar e eu trago com você depois. Será que eu sei fazer? Sabe, yeah. Mas português é... Tá bom, então faz a pergunta. Quando eu ouço o André, eu fico como que entendendo que Labrie é uma terra celestial aqui na Terra. When he listens to you, he understands that it's like heaven on earth, a peaceful heaven on earth. Mas eu lembro do outro lado. Paul Stevens, né? Mas ele lembra, but he remembers by the other side of a professor Paul Stevens. From Regent College, ele fala de spirituality in the marketplace. Ele fala de espiritualidade e lugar no mercado. E nem a maioria dos cristãos estão no mercado de trabalho. The majority of Christian people are in the market, the work market. Não estão no labor. They are not in. Absolutely. Então, como podemos ser esse agente? Be this, né? agent. Não estando em Labrie, mas being outside sendo Labrie, um grande elemento de transformação. Okay. How can we, being outside Labrie, how can we be an instrument for transformation in our day-by-day? Excellent. In my introduction, I made this point. Na minha introdução, eu falei sobre isso, eu fiz esse ponto. That the majority must challenge from within. A maioria tem que desafiar de dentro. I am in no way undermining that project. Eu não estou de forma alguma erodindo esse projeto. Those who challenge from within, I said, will be in the heroes of faith from Hebrews 11. Aquilo que ele falou sobre aqueles que estão dentro, desafiando a estrutura de dentro, são aqueles que devem ser listados como os heróis da fé de Hebreus. I have to stress this very strongly. Eu tenho que enfatizar isso muito fortemente. I'm simply saying that I believe there is another model that Protestants should consider. Eu só estou dizendo que tem outro modelo que os protestantes deveriam considerar. And the fact is, the majority that come and visit Labrie, o fato é que a maioria das pessoas que vêm visitar Labrie don't live here. We kick them out. Eles não vivem lá. A gente chuta eles depois. Labrie is a shelter, which means it's temporary. O abrir é um abrigo, que significa temporário, um abrigo I can't. But the fact is, people come in to the fato é que as pessoas vindo, and I think for many it gives a new insight into modernity. You begin to understand the center, you begin to understand the commitments. Você começa a entender o centro, começa a entender os comprometimentos. And you can live in a much more critical, healthy way as you're inside. Você pode começar, mesmo você vivendo dentro, você pode viver de uma forma muito mais crítica, muito mais saudável. So we don't become so much our own grave digger. A gente não mais é aquela coveiro. And my point is that most of the people who read the books about modernity are quite high level intellectuals. Eles são intelectuais de alto nível. The books on modernity are often the hardest ones to read. Os livros sobre modernidade são os mais difíceis de ler. When someone comes into the intentional community, quando alguém vem para dentro dessa comunidade intencional, it's not all just high level ideas, they actually experience something. Não é mais aquele monte de ideias elevadas, eles experimentam algo. And then they go back inside to do their work. Então eles voltam para dentro da gaiola para fazer o trabalho. But there are many wonderful things. Paul Stevens is doing a wonderful ministry helping people engage the workplace. Paul Stevens está fazendo um trabalho maravilhoso para ajudar as pessoas a se encaixar. With integrity. But the point is, you'll never make the workplace have a center. Você nunca faz o lugar de trabalho ter um which is God. The center remains your church, your private life, and you go in and you try to transform and influence and so forth. But it's a different center, that's my point. Ele está falando que seria um centro diferente. Não é aquele centro que você tem sua vida privada, a igreja, e lá tem um centro, e no lugar de trabalho tem um centro. Do you want to come back on that? Você quer continuar nessa questão ou que você está bom? Você acha que você entendeu? Jason? This might be a question for Andrew. Essa deve ser uma questão para o Andrew. Or it might be a question for the Brazilians. E pode ser uma questão aqui para os brasileiros, não sei. We were talking earlier today about how difficult it is for any of this to stand just as ideas in the presentation. Quão difícil é para a gente ficar aqui só em ideias nessa apresentação? That people need to see this lived out. They need to experience it before they understand. Que as pessoas talvez precisem experimentar antes que elas entendam. In the brief experience I've had with Brazil. Na experiência jovem que eu tive com o Brasil. And with Brazilians. E com os brasileiros. On this topic, anyhow. Nesse ponto, de alguma forma. It seems to me that Brazil has a good head start. Parece que para mim o Brasil tem um bom head start. Advantage. Uma boa vantagem. Over America and sobre a América as well. E também para a Europa. Because what I've seen of Brazilian family life and home life. Quando eu vejo a vida e família no Brasil, a vida em casa no Brasil. Still has a lot of these roots of community intrinsic to it. Ainda tem um bocado desse negócio de vida em comunidade enraizado. I think in America, anyhow, we've let go of a long time ago. De alguma forma lá na América, nos Estados Unidos, deixar isso passar no passado, deixar isso embora. So I'm just wondering what that might mean here in terms of how the community that already comes naturally to, I think, a lot of Brazilians. Quando eu penso sobre aqui, como que alguma coisa que já está aqui, como que vai mudar, uma coisa que já está mais ou menos intrínseco aqui. If that could be used as a springboard for leading people into an understanding of intentional Christian community. Which is something different, but has some roots and some similarities. Absolutely. Se as ideias aqui podem servir só como um trampolim para ajudar coisas que já existem aqui, para só ajudar a organizar. If I could just start there, my reflection is on the impact of modernity on Europe and North America. Meu ponto aqui foi sobre a influência da modernidade na Europa e nos Estados Unidos. I have no doubt that Brazil is deeply under the influence of modernity. But how exactly the impact is in relationship to Europe, I don't know. So I look forward now to Rodolfo's analysis of the situation. Eu tenho uma preocupação grande em relação ao evangelicalismo no Brasil. Porque, de certa forma, eu creio que em muitas igrejas evangélicas, diferente da comunidade mais tradicional do interior do Brasil ou nas comunidades católicas. In many Christian churches, different from other communities in Brazil, like Catholic Church, or existe um individualismo muito mais forte. There is much stronger individualism. Em muitas igrejas no Brasil hoje. In many churches in Brazil today. O uso da técnica é mais forte do que às vezes. The use of the technique is much stronger than outside church. Controle da realidade. The control of reality. Yeah. By Christians. Protestants? Evangelicals. I'd like to hear from Joyce and Guilherme and then Marcus. Eu acho também que. I also think that. O nosso problema é. Our problem is. Because we are a new country. Nós temos que olhar para a Europa. We have to have a look in Europe. O que aconteceu lá? And what happened there? O que está acontecendo lá? And what's happening there? Yeah, acabamos importando modelos para cá. And we end up importing models from the West. Yeah. Muitas vezes com aparência de legal, de bom. Sometimes looking cool, good. Mm. Yeah. And it keeps undermining culture, yeah. Friendship, family. Yeah. This is the dream life. Let's imitate it. Esse é o jeito de viver dos sonhos. Vamos imitar. Yeah. Interesting. Igor? Yeah. Pode cantar para ele. Uhum. José, pergunta para o Andrew. Eu vi que ele fez um contraste ali. Ele pessoa e desumanização. Sim. Person and dehumanization. Personhood. Yeah. A minha pergunta é, comumente nós vemos, principalmente no meio acadêmico, no meio científico, very often we see. Can you hear me? Not really. And there's Helen at the back too. If yeah. we're doing this back and forth, you can be loud if there's a pause. Yeah. Okay. Aí, então, no meio acadêmico, geralmente nós vemos pessoas falando muito sobre a relação sujeito. The academic field, we see a lot of people talking about the relationship between subject and object. Yeah. E ele falou sobre pessoa e desumanização. And we've talked about personhood and dehumanization. Yeah. A minha pergunta é o seguinte. My question is. Normalmente nós usamos sujeito, o termo sujeito. Usually we use the term subject. E pessoa quase como sinônimo. Person, like a synonym. Uhum. Mas no dicionário, Oxford Latin Dictionary. But Oxford Oxford. Dicionário de latim. Oxford. Ah, Oxford Latin Dictionary. Nós encontramos a definição de sujeito. We find definition for subject. Como alguém subordinado. As somebody subordinate. Ou ter uma posição inferior. Or having an inferior position. Eu penso o seguinte, se não seria importante. I think that could be important. Pensar mais em pessoa. Think much more about person. Do que sujeito. Than subject. Yeah, absolutely. Okay. Yeah. I agree. If I could say one other thing, I think we often call persons individuals. Eu concordo, e se eu pudesse dizer alguma coisa, a gente fala que assim, eu sempre penso em pessoas como indivíduos. Individuals are dehumanized for me. Indivíduos são desumanizados para mim. And using Buber's idea, yeah. Buber, Martin Buber. Martin Buber, a ideia desse carinha. I think it predominates in the public square. Eu penso que isso é o que domina. There's almost no basis at all for an IU encountering the public square of modernity. Within the public sphere of modernity, na esfera pública da modernidade, we only exist as individuals. A gente existe apenas como indivíduos. That is, we exist within a category. Que a gente existe dentro de uma categoria. And that category actually defines the essence of who we are within the public. E essa categoria define a essência de quem nós somos dentro dessa esfera pública. But it cuts off personhood. Mas isso poda essa pessoa, personhood. So we're struggling today only within the private sphere for IU encounters. Então a gente luta nessa esfera por esse eu, você. And the great challenge is how we bring IU encounters to the public. I'm almost despairing that it's possible. O grande desafio é como que a gente traz, como que a gente chama esse eu, você, dentro desse domínio. And I think we have to create actually third spaces now. Eu acho que a gente tem que criar agora a third space. Um terceiro espaço. Not the private, not the public, something in between. Não privado, não público, mas alguma coisa no meio. And you want to do it. Yeah, absolutely. And churches should be very creative where they can be third spaces. Na igreja deveria ser o lugar onde a gente devia criar esse terceiro espaço. But many, many people, Christians, talk about individuals. No, we have to believe in persons and talk about persons. Muitos cristãos falam sobre indivíduos, mas não, a gente vai falar sobre pessoas, não falar de gente, pessoas. Individuals are parts of a machine. That's the root of the word. Indivíduos são pedaços da máquina. Esse é o mundo criado por máquina. Fernando. Claro que eu estive lendo esses dois últimos dias sobre modernidade. Um projeto que eu tenho desenvolvido. Um escritor brasileiro. Brazilian writer. Na literatura dele tem essa tradição em modernidade. And his literature, the tension between tradição e modernidade. Tradition and modernity. E dentro da ideia do universo da modernidade, inside this idea of the universe of modernity, estou trabalhando um conceito chamado de representação cultural. I'm working this cultural representation. E que fala concept. Justamente do que ele está falando do que é real e do que é abstrato. And he's talking exactly about what is real and what is abstract. Interesting. E que a representação seria a ausência de objetos. And the representation would be the lack of an object. E aí os escritores usam as representações. So writers often use representation. Yeah. Para às vezes tampar algum buraco. Sometimes to cover a hole. Yeah. Ou propor uma nova forma identitária ou cultural. Or to propose a new identity form or cultural form. Só que isso é dentro da modernidade. Ele falou que but modernidade this is é abstrato. Inside modernity, because he says modernity is abstract. Será que as pessoas, ou até os intelectuais que trabalham com essas ideias da modernidade, do you think that maybe people who work with these modernity ideas and representation não percebem que é abstrato? They don't know that this is abstract. Porque ele mesmo falou que o amigo dele acha que é ao contrário. Thinks it's the opposite. Yeah, absolutely. I agree. Okay, eu concordo. Yeah. Sim. Qual é a resposta da comunidade intencional? What would be the response of the intentional community? Para a desigualdade econômica? For the economic inequality. Intelectual. Cultural. Presentes em países em desenvolvimento. They're in developing countries. Partindo do pressuposto. Falling from que o Labri está instalado em um continente onde há o equilíbrio econômico. In a continent where there's a balance in the world. Os países desenvolvidos. Nossa realidade é diferente. Because our reality is different. Sure. Than our values. Yeah. LaBrie is not going to solve the problem of poverty in the world. O LaBrie não vai resolver o problema da pobreza no mundo. But we have met, we receive many into our community in England who are homeless, destitute. A gente recebe muitos lá na nossa comunidade da Inglaterra que são sem casa, sem teto. The problem of homelessness and poverty in Brazil is maybe more extreme than England, but we have the same problem in England. O problema talvez no Brasil é que o problema é maior, tem mais desabrigados, mas na Inglaterra o problema é semelhante, existe. And a community based on the importance of persons means this. E uma comunidade baseada na importância da pessoa é isso. That the homeless person is honored equally to the person who has a Cambridge or Oxford degree. Que a pessoa sem teto tem tanto valor quanto um sujeito que tem uma graduação em Oxford ou Cambridge. Francis Schaeffer talks about in a sermon, no little people, no little places. Francis Schaeffer falou nos seus livros, não sem pessoinha, sem lugarzinho. And that's the act of hospitality, that we welcome everyone with the honor they deserve. Esse é o ato da hospitalidade. A gente recebe todo mundo com a honra que lhe é devida. Everyone is an image bearer. Todo mundo carrega imagem. Everyone has personhood. Todo mundo tem personalidade. So irrespective of their qualifications, independente de suas qualificações, of their socioeconomic status, seu status econômico, they are received. It and honored the same. And I think we not perfectly, but that is how we function. Eu acho que não é perfeito, mas é um jeito que funciona. Talvez não seja totalmente perfeito, mas é um jeito que funciona. And I think that's radical politics. Eu penso que isso é política radical. It's not a grand solution for the problem of poverty. Não é a solução para o problema da. But simply to have a community where the poor and the rich are integrated. É simplesmente uma comunidade em que o pobre e o rico estão integrados. The over-educated and the under-educated. Os super-educados e os pouco-educados, sub-educados. My experience in LaBrie is that the over-educated are often the most empty and lost. A minha experiência na LaBrie é que os mais educados são os mais vazios e perdidos. And the under-educated often have the most common sense. E os menos educados são todos aqueles, são frequentemente os que têm o melhor senso. I've learned never to trust my lawnmowers. I'm precious about my lawnmowers. My lawnmowers for cutting the grass. Eu cuido muito bem dos meus cortadores de grama. Grass grows very quickly in England. Lawnmowers matter. Que a grama cresce muito alto na Inglaterra por causa daquela chuva. I've learned never trust my lawnmower to a person who has a degree from Oxford or Cambridge. Eu ia dar meu cortador de grama para uma pessoa de Cambridge ou Oxford. They'll put gasoline in the oil hole and oil in the gasoline hole. Eles colocam os combustíveis errados nos buracos errados de óleo de gasolina. But I hear your question is a very important question, but I think LaBrie is a welcome for strangers, every stranger. It welcomes them in and greets the stranger. And it's the idea of hospitality that Guilherme mentioned. The stranger is made a friend. O LaBrie é isso, uma comunidade que recebe o estranho, o estrangeiro. It's powerful. Acolhe o estrangeiro como pessoa, é aquilo que o Guilherme falou de manhã, de hospitalidade. Porque essa distância, no caso do Brasil, país em desenvolvimento, sustenta muita dor. This distance here in Brazil, developed country, supports lots of pain. E a gente crê, né, eu creio pelo menos, que manifestar a justiça é diminuir essa desigualdade. Que manifesta a justiça repartir. Would be to try to diminish this distance, because this doesn't make people suffer pain, so to diminish this would be a greater step. Porque eles estão nessa condição não porque escolheram, mas foram sujeitos. They are in this condition not because they've chosen, but because they were. Not because they chosen, because they were chosen. Assim, existe uma grande urgência para aliviar essa dor. This is a lack of interest in trying to alleviate this pain, to relieve this pain. So, I think this is, I didn't quite understand. I want to understand this. It was my fault. Ele acho que ele não entendeu bem sua pergunta. Como assim? Did someone else did you understand? Você entendeu bem a pergunta? Porque acho que ele não entendeu da parte de que não. I think the second bit was just a comment. Okay, yeah. Say it again, it's important. Someone summarize it. Well, he said that here in Brazil it would be important to try to diminish this condition of separation, the distance between poor and rich, because this is painful here. Really. Absolutely, yeah. It's kind of pain. So to manifest the justice here in Brazil, it would be to try to diminish the gap. Yeah. We have the basis for doing that as Christians. A gente tem as bases para fazer esse tipo de questão. Eu acho que como eu entendo é o seguinte. Joyce understands like that. Davi não vai. Davi is not going to realmente salvar, tirar a pobreza do mundo. Save the world from poverty. Acho the poverty history. Acho que não é esse o chamado de Davi. It's not the love recalling. Mas eu entendo que o chamado de Davi. I understand that love recalling. Que a gente volte a acolher as pessoas. That we come back to accept people. E quando você é acolhido, when you're received and accepted, você volta para casa, you go back home, e acolhe os outros. And then you're going to receive. E se você está brigando com seu chamado para ser político, and if you're struggling with your calling to be a politician, você diz não, eu vou fazer. You say yes, I'm going to. Porque eu vou acolher a justiça. I'm going to accept justice. Eu vou praticar a justiça. And I'm going to practice justice. Yeah. You guys must be brain dead. Alfonso has 3 hours sleep last night. Esse camarada teve só 3 horas de sono na última noite. Depois de hoje ele não vai dormir nunca mais. A gente desculpa as confusões da tradução. Na hora que eu estava falando aqui. Será que tem tempo mais sono? Guilherme, tem mais tempo? Mais uma pergunta? O que você acha? São 10 quilos. Você pode perguntar depois se eu precisar de ajuda. Se eu quiser, eu vou te...